Será que é normal uma pessoa beber desse tanto? Chegar em casa chapado e chorar no banho. Passar o perfume de alguém no travesseiro. Só pra passar a noite abraçado sentindo o cheiro. Daquele corpo que com roupa já fazia estrago. Daquela boca que nunca deu beijo mal beijado. Ai que saudade daquele eu te amo falso. Essa é a vida que eu tô vivendo. Mas um solteiro em modo esquecimento. Chorando, fumando e bebendo. Chorando, fumando e bebendo. Essa é a vida que eu tô vivendo. Mas um solteiro e mora esquecimento. Chorando, fumando e bebendo. Chorando, fumando e bebendo. E ela me esqueceu faz tempo. Daquele corpo que com roupa já fazia estrago. Daquela boca que nunca deu beijo mal beijado. Ai que saudade daquele eu te amo falso. Essa é a vida que eu tô vivendo. Mas um solteiro em modo esquecimento. Chorando, fumando e bebendo. Chorando, fumando e bebendo. Essa é a vida que eu tô vivendo. Mas um solteiro em modo esquecimento. Chorando, fumando e bebendo. Chorando, fumando e bebendo. Essa é a vida que eu tô vivendo. Chorando, fumando e bebendo. Chorando, fumando e bebendo. E ela me esqueceu faz tempo. E ela me esqueceu faz tempo. Leão!